que saudade que eu tenho dos tempos de moleque. Nossa, quanto tempo passa e a gente cresce. E de lá pra cá muita coisa aconteceu. Com quem vivi desde criança, o crime se envolveu. E aí é só lamento, e como meu lamento, por aqueles que da vida se deixou levar. Sentimento, isso é sentimento. Foi o que vivi na minha infância, o meu momento. Ia pra escola de roupa usada, não pegava nada e me orgulhava, porque minha mãe lavava com muito carinho e falava: tem que ser pobre, mas andar em vinho. E na rua assim fui me criando, só observando o que os caras mais velhos estão falando. E graças a Deus eu vou seguindo, aqui vou eu, e só observando as coisas boas que Deus me deu. A minha vida, minhas filhas, minha família, abençoado seja Pai, o bom de cada dia, que nos traiu hoje, nos desculpe das ofensas. Meu jeito de ser também já é a essência de viver em paz, ter amizades transparentes, não atrasar ninguém, pelo contrário, amo gente. Isso não é difícil, fecha os olhos com vontade, pense nas coisas boas, fé em Deus, muita coragem. Lá vou eu, levando a vida que Deus me deu. Lá vou eu, vários lutadores, Crista, Lil J, Cabeça e Pastador. Lá vou eu, levando a vida que Deus me deu. Lá vou eu, um guerreiro. Lá vou eu, vários lutadores, Crista, Lil J, Cabeça e Pastador. 2 horas da manhã, eu aqui no ABC, cantar pra vocês e com vocês vou aprender. Pista quenteado, sai de Arujá, passa em Guarulhos. Me lembrei da Costa Norte, o começo de tudo. Milton acreditou, Beethoven elogiou, da LJ encostou, Red Rock convidou. Nem a má recordação me tira da foto e pediu que eu dissesse: eu posso. Da mina que te ama e não se preocupa com a fama, você não percebe, várias vezes desanda. Do cara que me cobra em frente do baile, você é do Iacut, toma breja, não pare. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de vários momentos, do sentimento da música que sai do fundo. Aí, na humildade vamos conquistar o mundo. Lá vou eu, levanta a vida que Deus me deu. Lá vou eu, um guerreiro. Lá vou eu, vários lutadores, Crista, Lil J, Cabeça.